Webjet 5723 na sua 857, chame solo em 121 no sinal. Livrando solo 219. Solo Salvador, 5723 da Web, livrou na sua escuta. Web 5723, taxi para Pátio 1 via Alfa Juliette. Porém, espera atrás do Airbus 320, antes da Juliette. Alfa e Juliette, seguindo na retaguarda do A320. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60, grau 049, ajuste no 014, pouso autorizado no teste. Pouso autorizado para o ajustamento, 0. Guardião 07, avistado na curta final, pista 35, pouso autorizado, pairado, pista 35, vento no 60, grau 049, ajuste no 014, chame no solo controlado, Guardião 07. Chamará controlado, Guardião 07. Objeto 5827, chama agora. Corrigindo, dá presente, voa direto Brise. Muito obrigado, direto Brise, dá presente 5827. Azul 4077, estabilizado no Left X-Ray, down no zero. Chama agora a torre 118, pessoal, meia dúzia, composto. 18, pessoal, meia dúzia, azul 4077, obrigado. Você confirme 3662? 3662 positivo, portão 8 o mais rápido possível. Portão 8 vai agilizar, 3662. Chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 7251-3325, obrigado. Objeto 5827, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 1-2-5, 1-3-3-2-5. MET no 0, no solo 5-9, livre à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. 2-0-9, boa noite. Solo, Guardião 07, aguardando para ataque para a parte do GRE. Na escuta do controle, torre 1-1-8, é bom, mais 2. Desculpa aí, senhor. Estela Niner on board, 3 hours and 42 minutes endurance. And alternate Galeão. Solo 2300. Táxi até o Graé. Chama liberando pista. Solo 7. Confirm, please. 7-9R. Go 1885, roger, you're clear to taxi until gate 6, report on gate 6, please. Until 6, we'll report, go 1885. Antes da Juliette, 5723. Webjet 5723, autorizado táxi para parte 1 via Alfa Juliette, portão 5. Portão 5, 5723. Guardião 07, tem táxi aprovado, baixa altura, tem o pátio do Graia, senhor. Chame liberando a pista. Ok, agora vai ter que esperar aqui a esteira passar um pouquinho. Copiado, senhor. Após esse time, eu tenho um Embraer da Azul para pouso, pista 1-0. Tá, pistão, já vai prosseguir. Chame a linha 3-0. Carnet 6310, táxi via Alfa. Espere antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6310. 5250. Pode ter o capa vista. 4070, continue a aproximação, qual a destruição para pouso? 7, continue a aproximação, 4070. Tá 3858, no solo 02, livre à direita, chame 121, decimal 9. 219, 3258. no ground, 3.5216. Boa noite, 3850, Nebron. Azul 4070, autorizado pouso, vento no 40 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 4, informa pista úmida. Gente, ele pôs na cabeceira no 0 ou no 0 no 4, azul 4070. 6310? 1-0-1-8-8-5. Prossiga, 6310. Só pra confirmar, a gente estava autorizado via alfa aqui, né? Positivo. Ok, esse tráfego que ingressou na nossa frente aqui, senhor. Separação ficou bastante reduzida, tá? Bom, desculpa, senhor, já era só para levar frio isso aí pro colega que está vindo atrás. Desculpa aí, viu? Foi mal nossa mesmo. 3858 da TAM vai manter posição antes da Juliette aguardando o ingresso no pátio. Vai manter, gente, 3858. 7, boa noite, Guardião 07. Salvador Ground, 35216. Pedro 2224, livre acionamento, chame pronto pro táxi. Tá 3858, livre ingresso, portão 7. Para o 73858. Chanel 6310, ingresso a portão 1. Para o ano 6310. Duca 070, no solo 04, livre à direita, chame 121, decimal 9. 2119 a livrar, azul 4070. Salvador Tower, go 1885, Richie. 1-0, go ready to take off. You got our flight level 130, I will request level 130 to Aracaju. In maintenance. Mine, I've been maintained for 1885. To Aracaju. Flight level 130 via Golf 677. Departure from runway 10. After departure, turn left. Book a departure, arrow transition. Approach control frequency 119.35, tower 118.6. The squawk 5112. Alright, we got approved flight level 130 of Aracaju via Golf 677 AY. With departure runway 10, performing book departure, Aracaju transition, and departure at 119.35 at squawk 5112. Turn left after departure, report ready to start up. Yes, sure, as the chart says, we'll call you for portion start on 9.3. Salvador, azul 4070, levando seu escudo, está na Alfa. Azul 4070, autorizado táxi para pátio 1, via Alfa Juliette, portão 03. Sente, para o pátio 1, via Alfa Juliette, portão 03, azul 4070. Para o passarelo 2224, estacionado 3, Fortaleza, Fortaleza, POB. Passaredo 2224, autorizado táxi via pátio Índia Alfa, para ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 198, decimal 6. Azul 4070, reporte antes da taxi Juliette. Vai, reportagem da Juliette, azul 470. Salvador, Gol 613, Cente da Alfa, para a autorização de tráfego Brasília. Cente, aguarde, cópia 1613. Nossa, escuta. Vai, né? Salvador, departure control, on frequency 119.35, and go 1885, we have a bird strike on takeoff roll on the windshield, sir. If you can check the runway, it will be a good idea. Sure, can you tell me in which part of the runway you had the bird colliding with your aircraft, sir? On the first third. After the first what, sir? First third. Roger, sir, and 119 the small 35, you would fight. 119 the small 35, thank you, bye-bye. Salvador, departure control, good evening, go 1885, passing 4000. Go 1885, ready to contact on departure, climb to flight level 360, arbor departure, up the left, fly direct to Sakai. Roger, climb to flight level 360 on arbor departure, enter the left transition, go 1885. Direct to Puka, then, as Condi straight for 216. Correction, your departure is Condi, Condi departure. Okay. Nice, we will fly straight down, the Condi departure will be performed by us, 3-4-2-1-6. That's correct, perform Condi departure. Passaria 2224, mantém a posição, estamos efetuando a revisão de pista, então em 3 minutos estaremos liberando a pista para pouso e decolagem. Salvador, departure, go 1885. Okay. Go 1885, request heading 2900 for 30 miles to avoid weather. Clear. Okay, clear heading 2900, go 1885, thank you. 2224 Lima, tempo 0. Salvador, boa noite, está 3152, centro da Alfa, passa no 60 para 150. Está 3152, controle Salvador, sendo identificação, desceu nível 050 na chegada Mare, altímetro no 014. 050, chegada Mare, está 3152. Go 1885, contact now, Recife Center, 125, decimal 1, if unable, correct, 128, decimal 8, if unable, 125, decimal 45. Receive center 128.8, keep on able 125.45, go 1885, so long. So long. Meio 13, tá pronto pra copiar? Positivo. O número 13 autorizado Salvador, Brasília, nível 360. Saída Arbor, Elefa após Elefa, Ufito, pista 10. Com curva pela direita, via Upper Zulu 17. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5077. Autorizado 360, saída Arbor, Ofito, decolando a pista 10, com curva direita, intercepta Upper Zulu 17, 119.35, controle 5077, o transponder gol 1613. Confirmo no 613, após Arbor, Elefa e após Elefa, Ofito. Após Arbor, Elefa, Elefa, Ofito. Positivo. Decolando a pista no 0, curva direita, posição 7, 1935, 5077, transponder gol. O número 13, estamos aqui na posição número 1. Protejamento correto, o 613 reporte para o pushback acionamento. Reportagem. 3152. Controle Salvador em 119.35. Copiou, passaria. 2224. Gente, morrou, passaria 2224. Passarei 2224, contato no radar na decolagem, turma nível 350 na saída Momo, frota. Momo, frota, 3524. Para puxa, gol 613. 613, autorizado push e acionamento. Reporte para o táxi. Reporte para o táxi, por 613. Para o táxi, tá 3561 com 58 a bordo, com fins 4,50. TAM 3561, autorizado táxi para ponto de espera pistão 10 via pátio Índia Alfa. Chame torre no ponto de espera 118 nesse momento. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 386-3561, boa. Clear 216 on Ibra 3, request push and start. Torre Salvador, está 3561, boa noite. Está 3561, boa noite, a torre. Pode esperar pronto. Está 3561, autorizado a viária decolar. Pista 10, vento 120 graus, 059, ajuste 10 no 4. A linha decola no 0, está 3561. Para 2000 pés, alta entrou no 0 no 4, reporte estabilizado. Autorizado em LSX-ray, 2000 pés, reporte será estabilizado, está 3152. Para dar gol 613, estamos com 69 a bordo, 3 horas e 50, Fernando Confim. O nome é 03, ente autorizado táxi via Índia Alfa para ponte espera da pista 10, chame torre no ponte espera 18, decimal 6. E a Índia Alfa no ponte espera chama 286, agora número 3, gente, fantástico. Solo Salvador, boa noite, Web 536. Salvador em 119.35, um bom voo. 1935, boa, 3561. Autorizado Salvador, Recife, nível 330, via Upper Whiskey 58, saída Puca, pós Pucajama, pós Jamo, Aru, pista 10, pós decolagem curva à esquerda. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5115. Autorizado, Salvador Recife, é Peruísque 58, 330 nível, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1935, controle 186, torre 5115 no transponder, Web 5836. 185, alterna 125, 133, decimal mesmo. Pronto para acionamento. 3.65, passarei 2224. 3.65, cuidado, horário 2224. Controle Salvador, boa noite, gol 398, avisinho 170. Gol no 398, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 0 no 4. 050, chegada Mare. Quando zero no 4, com 398, você fala que perdeu o contato com o centro. Sim. Ok, Gotham, in sight, approve the straight behind this Boeing to via April 3, my name, from India, Alpha 2.10, there, Corey Tower. One more name, small 6, a pleasant night. unidade Elefa para 3561, evita uma formação na sua esquerda. Aguarde formação com o centro recente, está autorizado o desvio. 3561. Perdão, 10, 10, 10, 10, 10. 7, 3, mantendo ponto de espera, aguarde autorização para a decolagem. Mantendo ponto de espera, o meio. Autorizado. Estabilizado, a LSX está 3152. Torre 118, desse momento. 1862, boa noite, está 3152. Poxa, na 6201, está pronto para cópia. Afirmo. Oxané 6201, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 360, saída da El, após Dael Leda, após Leda Bridge, pista 10, após decolagem curva direita, via Upper Zulu 10. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5130. Oi Salvador, boa noite, está 3152. 3152, boa noite, ajuste 10 no 4, tráfego avistado, cheque trem. Baixar travado. 3152, confirma utilizar álcool com cálculo. Afirmativo. 3152, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 05 nós. Lise pouso, pista 10, tá 3152. Tá 3152, informa pista úmida. Certo, que está bom, está 3152. 10? 63 no 0, aguarde. Não aguarda, né? 63 no 0. Gol no 3, confirme se visual com Airbus 320 na final. Positivo, visual, gol no 3. Sente, gol no 63, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso ali, mantém, gol no 63 na pista.